nunca vai conseguir me fazer te odiar. Porque fui eu mesmo que escolhi te perdoar. Também não sou perfeito, então não posso te cobrar. Não posso te mudar, nem você vai me mudar. Amigos são amigos, mas eu confio em você. Então nunca vou me importar com o que vão dizer. Seus erros muitos viram, mas os acertos eu que sei. O seu apoio eu nunca esquecerei. Todos querem nos julgar, mas não conhecem nossa história. Os momentos que passamos, eu guardei. Me esquenta, me beija, vem, seja só minha.